sem sentir. A vida é um jogo que se ganha ou se perde sem saber. Que a sorte foi embora e não passou mais por aqui. Sei que um dia vou encontrar campos e cascatas nesta mata. Eu sei que um dia vou morar e assim eu me realizo e não vou mais me lamentar. Preciso deixar tudo pra trás, o que nesta vida nos feriu e nos magoou. Na vida só se realiza o que você sempre sonhou. Sei que um dia vou encontrar campos e cascatas desta mata. Eu sei que um dia vou morar e assim eu me realizo e não vou mais me lamentar. Preciso deixar tudo.